Vem pra festa do animal da revolução. Vem pra festa do búfalo do Marajó. A revolução. Segura! Essa é pai d'égua, meu irmão. Vai matar o outro, não eu. Pra se falar de amor, tem que se amar. Eu já vivi o amor e posso falar. Por quê? Tudo que eu quero é me refazer. Aquela mulher que tá decepcionada, pode cantar pra ficar bonito, pode cantar. Mas me entregando a outra. Canta! Você feriu meus sentimentos. Mentiu, me usou e não quer mais. Você! Você feriu meus sentimentos. Vai, Clisma! Você e outro amor vou encontrar. Outro amor! Baitetuba, estádio Humberto Parede, vai receber o Búfalo! O Búfalo do Marajó. Tantas emoções, aquele nosso amor. O nosso explorasteiro também daria com a gente, garoto. Arrebentando! Quero te encontrar e relembrar. Sempre com a gente. Nossas loucuras de amor. Alô, Tony Play! A menina Zé Pimenta também, as gêmeas. Valeu! Alô, prefeito! Você é meu amor, meu louco desejo. Leone da Grimação está com a gente. Esqueço do calor e o gosto dos teus beijos. Calma, não vai chorar, porra. Sei que sou sua eterna namorada. Vem me amar. Acho que nunca estou apaixonada por você, meu amor. Segura que são as melhores, são as principais, pra você curtir e delirar. Emoção. Ele disse que me amava, que nunca me deixaria. Pra mim, eu tão boba acreditava. Dia 9, próximo sábado tem o nosso búfalo. Você mentiu, meu amor. Em Souri! Mas não me machucou. Junto com a Rave do Tomix. Não vou ficar te esperando. E a gente vai estar em casa. E o sargento já disse: deixa comigo. Já não lembro dos teus beijos. O punk nada mudou. Os meus sonhos. O búfalo do. Eclipse o fenômeno. O búfalo. Você não me merecia. Tampouco o meu amor. Divinaldinho Eduardo. Marcante, a galera gosta, delira. Coração conquistou. Eclipse o fenômeno. Vai! Pra você que gosta de dançar, de relembrar. O momento é esse! Obrigado às equipes, os fã-clubes, os seguidores. Você que não é de equipe, muito obrigado! É o Búfalo! Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei por que você muda. Para meu parceiro DJ Valdo também! Falou, Valdo! Quando eu te conheci, você traiu. O Búfalo do Marajó. Tudo é uma fase, tudo é uma fase. É uma fase, vai passar. Ela só quer brincar de amar. Quer separar você de mim. Eu poderia dizer que essa música aqui é de motel, mas aqui em Vila do Conde não existe isso. A parada é na beira da praia. Mas eu toco, tô nem vendo, vai. Olhando pro céu, vendo as estrelas, vendo a lua. É doida. É por isso que eu amo Vila do Cu. Bora, meu mestre Klinge. Mostra como é que se faz. All of my buttons have been struck. Between the seven bulls and a bell. Prehistoric Abbey. Meu mestre Klinge! Aqui a gente tem só os melhores. Echo the Lord's dinosaur. They all doing a monster match. Most of the Texas. E ele já diz, próximo sábado em casa, deixa por minha conta. Entra mais ou menos e sai o profissa. Sargento que eu digo, né, sargento? Aí, Coné. Rapaz, tô nem vendo, quero machucar hoje, quero machucar. Nosso 3 e 1. Já! Não posso mais, viver assim. Sem teu amor, sem você aqui. Volte pra mim, não aguento mais. A solidão é tão cruel. Desliga! Estou só, sem carinho. Obrigado, Clisma, ele e toda a sua galera. Aqui do lado esquerdo. Por favor. Já marcando com a sua primeira dama. Obrigado, Jean Souza, ele, Moisés, das mídias, da família Roma Tropical, do clube de Tailândia. Obrigado com muito carinho. Te quero, eu amo você, porque não dá mais. Bora, Tony Blay! Sabe o que é nóis, meu irmão? Mais uma pra machucar! Aí o Johnny Blay viaja. Ele diz, vou pegar mais um pacote. Welcome. É verdade. To the tunnel. Mas se eu tocar essa aqui, ele vai pegar é dois. Vai! Mas ele falou assim, punk, toca outra que eu pego é três. Tu sabe que eu sou moleque doido. Se tocar mais uma, não aguento mais. Vá. Lotadinho no bosquinho. Isso é búfalo. É doida. Marcante. A gente toca. Já não há amor, por que me engana, dizendo que me quer. Leone da Grimaçã. Ele tá aqui do lado direito. Não quero mais te ver. A vida só ao lado direito. O búfalo do Marajó. Já que é pobre, desgraçado. Calma. É um pouquinho. É. Ah, tá. Explica, porra. Não vou te esquecer porque não consigo mais viver com esse amor de ilusão. Marquinhos, só pra começar, pra gente mexer com os corações. Tribal, a marca do sucesso. Quem vai amanhecer? Quem não vai trabalhar mais tarde, canta! Eu queria mudar, eu queria mudar. Um abraço bonito também, toda a família Breguesia. Tá aqui com a gente, aquele abraço pra vocês com muito carinho. Tô arrebentando aqui com a gente, valeu! Olha o pânico e doidando, alô pânico! Quebrado onde não pode dar mole. De amigo e confiança, com certeza não há. Lembrei daquela sexta-feira, pé descalço e poeira. Menino que se achava dono da quebrada inteira. Calma, pânico! Do pipa, saudade dessa idade. E tu tem a foice, eu tenho machado, eu te pego. Minha vaidade. Entre sonho da bicicleta. Sabe a mobilete, carrinho de rolimã não atiçava as piriguetes. Machado não, tem só esse boi aqui. Abaixa a chifrada nele, vai varar ele. Mas não vê minha cicatriz. Os vizinhos xaropando, coçando esses caras. Me deixa longe dessa. Não vou perder meu tempo com indireta na. Atenção, João Alves! Silva Sobrinho! Me deixa longe dessa. O documento da tua moto tá aqui, vem buscar! Minha mente me deixa muito louco sem usar entorpecente. Minha vida louca! Bota o bracinho pro lado! Bota o bracinho! Bota o bracinho! Bate na palma da mão! Palma da mão! Palma da mão! Tchá! Tchá! Tchá! Tchá! E a torcida do Flamengo tá presente aqui! Quem acha que o Flamengo vai levar essa, bota o bracinho pro alto, bota o bracinho pro alto, batendo na palminha, bate na palminha, bate na palminha, assim ó, Mengo, bem forte, Mengo, e a torcida do Paysandu dá um grito. Acha que o Bicola vai ser campeão da Copa Verde? Aí bota o bracinho pro alto, bota o bracinho pro alto, torcida do Bicola, bota o bracinho pro alto, torcida do Bicola, joga pro lado e pro outro, pro lado e pro outro, pro lado e pro outro, pro lado e pro outro. Mas se tem Paysandu, tem a galera do Clube do Remo. E a galera do Remo, bota pra cima, galera do Remo, bota pra cima, bota. Cima, galera do Remo vai cantar a Chibaninho. Muita treta, muita treta, muita treta. A brisa, muita treta, a brisa, treta. A brisa, brisa, brisa, brisa. Ele estava derrotado, quem achou estava errado. Hoje eu voltei. Tô, meu irmão. Tô na correria. Jean Souza, Vitor Lima, olha o Moisés das mídias, família Robacena, Tropical Clube de Tailândia. Canta! O Martinho conta uma história real, que infelizmente não teve um bom final. Desde a periferia até o asfalto, essa história é contada por todo um papel. É pai e mãe, além da vida aí. Entendi isso? Ah, tá. Olha o Paulinho e Ivanete, Ana Anastésia, Tamara, Michelle, a Soraya, Milena. Ele queria até sair da boca. Deise Alerquina, ela e as suas bambinas malvadas, Gigi Perigosa, Jennifer, a Tanife, elas querem umas pólvora daqui a pouquinho. A gente brigou. Primeiro dia que são foda que bate saudade, a gente só chora. Mas esbarrei com a amiga dela, então pensa na mulher gostosa. Disse que a tua também brigou, e ela vai se vingar. Agora então joga, agora então joga, agora então joga, agora então joga. Joga, joga, joga, joga, joga, joga. Meu mestre Clinch faz o seguinte pra mim: deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. Apaga o meu cenário, apaga o meu cenário. Quem tem um celular, eu quero um celular pro alto. Eu quero um celular pro alto. Quem tem um celular, quem tem um celular, acende a lanterna do celular. Se não tiver a lanterna, serve o isqueiro, serve o isqueiro. Qualquer coisa que ilumine essa noite, quem é iluminado por Deus, vai botar o celular pro alto, bota o celular, bota o celular, bota o celular, bota o celular. Ó, quem não botar o celular pro alto vai ficar 30 anos sem botar pra dentro. E praga de DJ pega. Bota o celular, bota o celular, bota o celular, bota o celular, bota o celular. Acende o celular, acende o celular, acende o celular. Agora me acompanha jogando pro lado e pro outro, pro lado e pro outro, pro lado e pro outro. pro lado e pro outro, pro lado e pro outro, pro lado e pro outro, tá bonito. Joga bracinho pro lado, pro outro, joga o celular, joga o celular, bora Juninho, tá bonito Vila do Conde. Quem sabe vai cantar. 3, 2, 1, já. Cadê o isqueiro, isqueiro? Canta, canta, canta! Que doideira me deu maluco, a boa trilha. É clisma! O bagulho vai começar em doidade, segura! Tá preso em tudo que faço e do que faço, meu orgulho. Começo pra vocês, eu gosto muito. Se tu não gosta, tudo bem, é direito seu. Não me diz que me dá o direito de fumar, que é meu. Fumo, fumo mesmo, assumo pra você. Existe há milênio, nunca fez ninguém morrer. Como pode fazer mal, me deixa feliz. Olha os cria! Na Vila do Conde, eles estão na área. Para meus cria! Vocês estão aonde, porra? Eu vou descer lá! Se você não dá, vou experimentar. Não é com a planta que você vai sofrer. Vai o quê? Vai o quê? Vai o quê, assim, ó? É melhorar o seu astral. Não, o quê? O quê? O quê? Não é pra uísque, hoje é pra gelada, hoje é pra escalda, eu tô bebendo tudo, vai! Vou caçar mais de 1 milhão de as mulheres sensualizando, vai! Eu quero punk! Eu? O Demetrio, o Juninho, okay, I tell her bring it back like she loves some. Bring it back like she loves some. In the club with the lights off, but you acting shy for. Come and show me that you're with it, with it, with it, with it, with it. Stop playing, now you know that I'm with it, with it, with it, with it, with it. E aí, Petigo, tudo certinho? Just give me you, bora pra ti. Just give me you, that's all I wanna do. And if what they say is true, if it's true, I'ma give it to you. I may take a lot of stuff, guaranteed, I can back it up. I think I'ma call you bluff. Hurry up, I'm waiting out front. Quem não vai trabalhar mais tarde aí, bota o bracinho pro alto. Quem vai trabalhar só na segunda-feira, dá um grito. E doida! E doida! E doida! Dancing in the desert, blowing up. Joga o bracinho pro alto! E doida! E doida! E doida! Torcida do Flamengo, bota o bracinho pro alto! Torcida do Flamengo, bota o bracinho pro alto! E a galera do Corinthians sai do chão! Joga a bolsinha pra cima aí que eu quero ver! Eu vou no rei, vocês vão no hall! Ei! Ei! Joga, joga! Foi um peido, foi? Esse foi silencioso, meu. Foi internacional esse aí. Joga a bolsinha pra cima, joga, joga aí pra cima. Cadê o grito das mulheres solteiras aí? Cadê o gritinho das virgens? o Alho Taburu, e ele, o Juninho Camelão, eles estão na área. Joga o bracinho pro alto, batendo na palminha, bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Quem é da Vila do Conde faz barulho. É o aquecimento pro show. Dois, três, agora Petico! Mais pólvora! Agora viu o barulho, pô! Eu marcho rumo à eterna glória! Pressão! O bagulho enlouqueceu aqui no Basquilho! Incontestável o seu papel. Vê seu destino. Quem vai amanhecer na praia e bota pro alto? O fato que se traz leva a semente mortal. Quem vai ficar chapadão na praia sai do chão. Anda por cima das águas da vida, mas cega a luz. Quando os três reis indicarem a estrela, o sol entre a espada e a cruz. O segredo divino é a virgem do hino, a mãe do menino, que seja bem-vindo. Bora, Clisma, manda pólvora, garoto, que o bagulho tá doido. Anda por cima das águas da vida, mas cega a luz. Vai! Quando os três reis indicarem. É Halloween, ó. Bora, Clinger. Faz a boate. Halloween, Halloween. Em Vila do Conde. Michael Keller. Quer esquecer? Fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa. Vai, vai. Pera. O Búfalo do Marajó. O bagulho tá doido em Vila do Conde. Deixa com a gente que a gente manda ver. Pressão, pressão, pressão, pressão, pressão. Um, dois, três, quatro. Ela roi. Manda fórmula! You people in the house, get up and scream and shout. Say, o Basquilho! Pula, sai do chão! Pula, sai do chão! Joga o bracinho pro alto, batendo na palminha. Faz um chifrinho! Para minha família Farofão, ele juntamente com a Trinca Ferro já estão na área, obrigado com muito carinho. O Halloween do Basquilho é bagulho doido, garoto. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. O Búfalo do Marajó. É do Búfalo, porra. O Búfalo do Marajó. O Búfalo do Marajó. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Joga a mãozinha pra cima. Bate na palma da mão. Bate, bate na palmina. Bate, vai. A Patricinha. O aquecimento pro show do nosso animal. A Patricinha abalou. A gente chega e detona, maninho. Vai, vai. Vai, vai. Enlouquece, Vasquinho. e Souri, lá no curral, galera. O encontro Búfalo do Marajó e a rave do Tomix vai ser bagulho do Do ano do mai. Vai, Marinho, bora fazer aquela brincadeira logo, porque daqui a pouquinho deu o show do nosso animal. Eu, como eu sou remista, e tu é o quê? Hoje tá só nós dois. A gente vai brigar aqui nessa porra, e aí? Tu é remista, eu sou Paysandu. Ah, beleza. Mas tu sabe que a minha torcida do Paysandu sempre ganha, eu vou deixar primeiro contigo. Rapaz, vou ser sincero, hein? Tem por aí, a gente vai em muitos lugares por aí. Eu sempre pego esse camarada aí. Mas será que aqui em Vila do Conde eu vou vender pra ele porque ele é do Paysandu? Só que é do Leão! Joga a mãozinha pra cima! E bate na palma na mão! E bate na palma na mão! Bate na palma na mão! Bate na palma na mão! Bate na palma na mão! A torcida do Leão! Vai! Bate na palma na mão! E bate na palma na mão! E bate na palma na mão! A torcida do Leão! Canta! Rebo! Mais alto! Mais alto! Rebo! Assim, ó! Sai! Sai da frente! É, Marília, acho que não foi dessa vez que eu te ganho. E aí, sargento, só libera meu microfone aqui pra gente ver se a galera vai cantar, pra gente conseguir captar o áudio aqui nas nossas PA, porque eu acho que o punk vai pegar mais uma porrada, e dessa vez aqui na Vila do Conde. A galera do Paysandu, bota o bracinho pro alto. Galera do Papão, bota o bracinho pro alto. Bota o bracinho pro alto. Eu vou cantar um funk pra ninguém ficar parado. Carrego no meu peito o meu time apaixonado. Nós somos da Terror, a maior do Mangueirão. E quem for Paysandu, eu quero ver sair do chão. Sai do chão, sai do chão. Sai do chão, sai do chão. É bicolor, é bicolor. Bem forte, é bicolor, é bicolor. Manini, vou te dar o papo reto. Deu um empate essa parada aqui e hoje a gente não brigou. Vamos fazer onda pra galera. Vai. Debo, debo, debo, debo, debo, debo, debo, debo, debo, debo, debo, debo. Joga, joga. Everybody's on the table. Se prepara que já já tem o show do Búfalo. Falo, falo, falo, falo. Ela ro... Bora, Tony Blay. Os diferenciais. Agora. Um, dois. Dói, fia. Tony. Dois. Dói, fia. Ei. A bala, viado. Joga a buzina pro céu. Joga a buzina pra cima aí, quem confia em Deus. Quem confia no Papai do Céu, joga a buzina pra cima aí que eu quero ver. Faz o seguinte, assim, ó. Pro lado, pro outro. Pro lado, pro outro. Pro lado, pro outro. Lado, pro outro. É assim, ó, assim, ó. Só quem tá feliz, quem não deve nada pra ninguém, quem tá com saúde vai cantar. O quê? Domingo tem a Baitetuba, galera. Estádio Humberto Parente. O aniversário da Leda Bromonte. Ó, já tô sabendo que tá um estouro por lá. Mais uma vez, deixa com a gente. Deixa que a gente responde. Por quê? Se liga. Bora, Leone da Grimação. Ele tá rock doido. Porra, eu te trago aqui. Eu digo que tu é o dedo mais rápido do estado do Pará. Aí tu fica esperando a hora do show pra te colocar pressão. Tu já tocou tudo. A galera já tá rock doido. A galera tá afim de amanhecer. Ninguém vai trabalhar amanhã, só segunda-feira. E tu tá enrolando, não põe o bagulho doido. Porra, mano, e agora o que, que eu faço? Põe bagulho doido agora, já! Joga a mãozinha pra cima, batendo na palma da mão. Já, já, já, já. É o nosso animal, vai! Hey! Hey! Bagulho doido! Bagulho louco, o búfalo é bagulho louco. Bagulho louco, o búfalo é bagulho louco. Bagulho louco. Alô, Basquinha! Joga o bracinho, joga o bracinho, bate na palma da mão, enlouqueceu. Agora. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora aí, ó. Hoje eu vou parar no batalha, vai ter muita chifrada. Chifrada tá rolando. Chifrada. Chifrada. Ai, ai, ai. Toma, toma. Oi, oi, ei. A desce, a desce. Vai, desce até o chão. Desce até o chão. Desce até o chão. Desce até o chão. É pra botar pressão. Então toma, então toma, então toma, então toma. Starting now and bring this motherfucker down. Bagulho enlouqueceu. É pressão no Basquinha, alô. Eu que sabotei, tu explode o bagulho. Eu vou no rei, vocês vão no rol. Rei, rei. Larry J. Sander. A galera tá afim. É o aquecimento pro show. E os brilhos do Larry. Doida, doida, doida. Bora endoidar nessa porra, meu! É hoje! Acabou, acabou! Vacilou! Vacilou, já era! Tá salvando! Não rouba muito, já faz tempo! Você me perdeu! Quê? Eu aprendi, maninho, aprendi, vai! São amores, amores que matam, amores que ferem, amores que dói, amores que amagam. Bora, Sargento! Não vai cantar essa aqui. O que pensa que eu sou? Me libera, libera, libera, libera, libera, vai! Quando tu me deu um sorriso, eu te dou um beijo. Vai virar tua cabeça, vai perder o medo. Tá com medo, né? Tá. É. Deixa o Rione Punk tocar. Ó, primeiro eu queria ouvir só as mulheres que não dependem de homem pra nada, só as mulheres que não dependem de homem pra nada, vão mandar esses homens lá pra Belém. Manda os homens lá pra Belém. Manda eles pra lá. Agora os homens, como eles não são besta e nem nada, eles vão chamar as mulheres pra cá, pra Vila do Conde. Eu quero ouvir só os homens! Só os homens! Porra nenhuma de puta, eles querem isso aqui, ó. Mais pólvora! Ei! Aquecimento pro show do nosso animal! Mosquinho tá pegando fogo! Um, 2, 3, vai! Só quem tem amigo corno. Quem é que tem amigo corno e joga a mãozinha pro céu? Tem amigo corno aí, Baninho? Eu acho que não tem esse negócio de corno aqui na Vila do Conde. Tio Willy, aquele apoio amplexo aqui atrás. Quem não tem amigo corno aí, bota o bracinho pro alto. Mas quem tem aquele amigo corno, dá um grito. E aí? Tem muito corno aqui, olha. Eu acho que tem. Tem muito corno em Vila do Conde. Por quê? Não sei, mano, não sei. Eu acho que porque se eu tocar essa música aqui, eles choram, quer ver? Doente de amor, tu corre remédio na vida noturna. Ei! Aqui na o bagulho tá doido, garoto, aí, vai! Rione Panquito na área. Área! De Rione Panquito na área, teu ponto vai explodir. Teu ponto vai explodir. Teu ponto vai explodir. Teu ponto vai explodir. Vai explodir, vai explodir. Todos os canhões. O quê, o quê? Nós tem que ter pra conquistar mulher solteira. O que nós tem que ter pra conquistar. Próximo dia 7 de dezembro, o aniversário da família Playboyzinhos. Tá tudo confirmado. Falou, Petigo. Aqui na apoio aqui, vai. Lua de cicatriz, passagem na cadeia. Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar chifrada. Quem é pro falou? Vai pro falou. Quem é pro falou? Quem é do búfalo, vai pro búfalo. Se quer dar um rolé, eu... Olha o botinho mil grau. Ele é só a primeira dama. O seu irmão imperador. O marido negão é o verdadeiro. Ele e os seus amigos. Vamos lá pro búfalo. Que tá tudo. Agora é o búfalo. Pra mim, olhei pra ela, falei assim. Vem com o Rione Punk. É loucura! Joga o bracinho pro alto. Eu vou no rei, vocês vão no rol. Vem! É só o aquecimento pro show. Bota nela, bota nela, bota nela. Olha aqui. Bota nela, bota nela, bota nela. É Bitico! Aquele apoio aqui! A escroto tá escroto! Calma que tem pra todo mundo! Pressão no basquinho. É 50 fluiu, levando levadas que você nunca ouviu. Eu sou o Will. Olha meu brother Jean, ele o Vitor Lima, Moisés das mídias, família Robacena, Tropical, clube de Tailândia, tá todo mundo na área. Já foi, já foi, já foi, já foi. Falou do Marajó. DJ Punk. É, DJ. veio, pega. Vem, nego Ney. Onda agora é, a onda agora é. Olha o Leone da Grimação. Olha, Leone. O bagulho tá doido. Nego Ney, nego Ney, nego Ney, nego Ney. O nego Ney tá dançando, o nego Ney tá dançando, balançando. Sacudindo, vai, vai, vai, nego Ney. Olha o Cássio, o Rodrigo tá na área. Eu acho que a galera tá afim de cantar. Eu acho que a galera aqui tá afim de cantar. Então as mulheres vão cantar bem forte, bem alto, essa aqui, ó. Fique com ele. Vai ser. Itirari, tirari, rarara. Que me conforte por não ter você aqui. Uma melodia que traz você pra mim. Como em sonhos que eu tenho com okay, okay, okay. Você. Eu não sei dizer, eu não sei mais dizer nada. Eu procuro as luzes que... O punk errou. Errei. Você se dedicou e eu contigo só brinquei. O quê? Oh, se for comparar hoje o tanto que te quero, se recorde de você no passado. Hoje o tempo me prova o contrário. Volta. As mulheradas vão cantar, canta. Te amo. Johnny V, Johnny V, Johnny V. Eu sempre blindei meu coração pra não se apaixonar. DJ Valdo Show, não eles e os forasteiros na área. Os forasteiros. Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores. Mas aí vem o Demétrio, agora já. Mas veio você, me deixou em segredo, me desarmou. Sabe, canta. Mas veio você pra me ensinar o que é o amor. Bufo falou do Marajó, a aparelhagem mais honrada do Brasil.